Ela fuma um load ao som do ghost. Encosta com a gente, sarra de costa. Essa mina é maneira que brisa, ela se acaba e vai. E vai, ela fica quente, sensualiza da hora. Deixa todo mundo pousado, é foda. Presta atenção, o que essa mina faz e faz. É foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai. Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Então vai. E ela é paz, ela é mais, ela é solazinha. Ela é tudo que um bom malandro quer ter. Ela é mais, ela é jaista, voraz. Ela é racional e curte um racionais. Ela é tipo a Anitta, só que ela é mais gostosa. De calcinha rosa, ela faz um bagulho bem doido. Quadradinho de oito, a palícia é louco, conquistou o pai. Acabou que eu tô, não sai, catou com a boca, vai. Catou todas as coisas dela e fugiu dos pais. Casou, trinca, transa, casou, calou. Acabou que eu tô só te querendo, desgraçada. Olha a cara safada, oi, Duduzinho. Olha a cara de tarada. Ela que é o Davi, prende ela, o Loto, 9 Cid, mano. A mina tá mandada. Manda o combo pro mano R7 no final do mês. Pra fazer uma festa do Damassaclan com a rapa da GR6. Manda os inimigos vir reforçado e vim de uma vez. Que eu mando nos mano que manda, nos mano que manda e mata vocês. É foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai. Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Então vai. E esse jeito que ela desce, ah, não. Olha só como ela mexe, ah, não. Cê sabe o que acontece, mistura funk e rap. Esse baile enlouquece, ah, não. E esse jeito que ela desce, ah, não. Olha só como ela mexe, ah, não. Cê sabe o que acontece, mistura funk e rap. Esse baile enlouquece, ah, não. Tinha uma gata numa house party. Ela tava esquecida igual uma Macaulay Culkin. Quando eu vi eu disse, ox, suave. Vamos brincar de médico, eu sou Dr. House. Laredare, we like to party. Tô tipo Slick Rick fazendo freestyle. Ela sabe, é a mais gata do baile. Já bateu a nave igual a Winehouse. Vem cá, nega, venha me mostrar seu dengo. E vem sem medo, que eu nem vou te negar. Se quiser amor, eu sou sensei e disso eu entendo. Cadê suas amigas lindas, sexy lady? Que eu tô com os moleque da GR6. Cê sabe, se mistura o funk e o rap é crazy. Se falaram mal de nós, é que eu hate. É foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai. Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Então vai. Ela fuma um load ao som do ghost. Encosta com a gente, sarra de costa. Essa mina é maneira que brisa, ela se acaba e vai. E vai. Ela fica quente, sensualiza da hora. Deixa todo mundo pousado, é foda. Presta atenção, o que essa mina faz e faz. É foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai. Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando.